Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Conforme prometi, nesta série, capítulo 15, os sete flagelos, estamos no versículo 1, João vê no céu, ele diz, outro sinal grande e admirável, sete anjos que tinham os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. É a linguagem sempre candente do profeta, vibrante, para chamar a atenção da humanidade, está sempre distraída. É evidente que um Deus que é amor, como disse muito bem João Evangelista, e que é liberdade, como diz Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, a respeito do amor, é João, no capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então nós estávamos lendo isso aqui, esse versículo primeiro, lembrando que essa cólera de Deus vai se derramar, esses flagelos são derramados sobre os povos e nações da terra. Porque se a sementeira é livre, a colheita é obrigatória. Ele lê a instituição dos diáconos várias vezes. Para vocês, podem procurar no capítulo 6, versículos 1 a 7, dos Atos dos Apóstolos de Jesus. Os discípulos se multiplicaram tanto, e aí houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram, 12 apóstolos, a comunidade dos discípulos e disseram, claro, à frente o apóstolo Pedro, quem Jesus entregar o rebanho. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, disseram os apóstolos. Mas irmãos, prosseguindo nos versículos seguintes, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Parecer agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-no a eles todos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos, quer dizer, passaram a eles a força do Espírito Santo. Puseram as mãos aos diáconos para quê? Para esquentar a cabeça deles, porque estava frio? Para proteger do sol? Não, para passar essa força. Portanto, os diáconos passaram a ter a proteção divina. Agora, se mereceram permanecer com ela, o problema foi deles. Porque a cada um é dado de acordo com as suas obras, né? Depois disso, de impor as mãos aos diáconos, que foram fazer a promoção humana e social, mas com espiritualidade, porque receberam dos apóstolos a espiritualidade. Portanto, não basta dar comida, roupa e medicamento. Tem que levar a palavra de Deus também, é a caridade material e a espiritual. O amor para o corpo sobreviver e o amor para o espírito seguir pela eternidade. E crescia a palavra de Deus com essa divisão. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Bem, eu já expliquei a razão porque tenho me demorado no versículo 1 do capítulo 15, os sete flagelos do Apocalipse de Jesus segundo São João. E conforme prometi, vamos à primeira epístola de Pedro, capítulo 5, os deveres do ministério servem para civis, militares, sacerdotes, leigos, serve para todos. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados antes. E antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Vos exalte lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigilantes. O maligno, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade e espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor e paz a todos vós que vos achais em Cristo Jesus. Amém. Meus amigos e meus irmãos, alguém pode perguntar o que é que isso aqui tem a ver com os sete flagelos? Digo, tem tudo, a Bíblia toda interligada. Digo mais, o texto sagrado da Bíblia, daqueles que se consideram cristãos, ele se derrama sobre todos os livros. Porque há uma identidade entre todas as crenças do mundo, é a parte de Deus constante delas. A evolução, o sofrimento, irá esculpindo. E todos esses corporamentos humanos e espirituais. E um dia nós teremos estátuas dignas de Fídias, de Miguel Ângelo, de tantos outros grandes do mundo, que a nossa alma é esculpida permanentemente pelo grande artista divino, que é Deus. Vem os flagelos. E Pedro aqui ensina aos jovens, aos anciãos, a resistir firmes às convocações do maligno, o adversário invisível, se apresenta na forma da calúnia, da infâmia, do sofrimento, da perseguição, da rasteira e tantas coisas más. E nos dá um conselho formidável: nós vamos enfrentar os flagelos, que a nossa ansiedade devemos derramá-la sobre Deus, para que Ele nos fortaleça. Ele é toda a fortaleza, Ele é misericórdia pura e nos saberá conduzir, e a sua misericórdia está expressa naquilo que já disse a vocês. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, portanto o seu conhecimento, como diz no profeta: misericórdia quero, não holocausto. Muito mais conhecimento, quer dizer, o conhecimento dele, sabedoria dele, do que o holocausto. Mas esse conhecimento de Deus, que é amor puro, é que nos salvará e firmará a nossa irmandade que se espalha pelo mundo. Meus amigos e meus irmãos, se cumprirmos o nosso destino sob a inspiração dos apóstolos de Jesus, dos presbíteros e dos diáconos, do cristianismo nascente, destinos de pregadores ou de pregoeiros, de servidores, só quem serve pode mandar. Poderemos atender ao chamado do Cristo, à convocação que Jesus nos faz, à sua eterna glória, depois de termos sofrido um pouco? As coisas divinas requerem sacrifício, como alerta o apóstolo. Porque pelo sofrimento Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quer dizer, diante do trabalho lapidador dos flagelos, que foram semeados pelos seres humanos. É só ler a história. Ah, mas nós não temos nada com isso. E a lei universal da reencarnação? Ah, eu não acredito. Não faz mal. porque ela não vai deixar de existir por eu acreditar nela ou porque você não acredita. Temos que fazer como os cientistas, permitir a nós mesmos o benefício da dúvida. Assim é a ciência. O cientista começa duvidando para poder chegar à verdade. Mas aqueles que têm desenvolvimento espiritual chegam até ela, a verdade, pela intuição. Que já foram bastante, aprenderam bastante. É só escolher o caminho, o da intuição ou da razão. O da intuição é mais rápido, o da razão é mais vagaroso, exige pesquisa, mas a gente chega lá. Na graça de Deus, diz Pedro aqui no versículo 12 do capítulo 5, estai firmes, saudai-vos uns aos outros com amor, para que a paz a todos nós seja chegada para todos vós que vos achais em Cristo, paz. Amém. Bom, que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Aqui foi um pequeno comentário, mas é necessário que nos humilhemos diante de Deus. Quer dizer, que diante de um grande educador, nós moralmente não baixamos nossa cabeça para aprender. Então, diante de Deus, devemos nos curvar diante da sabedoria. E usa a palavra forte, mas é preciso ter coragem para ser humilde. Por isso é que eu digo que a humildade é acima de tudo corajosa. Portanto, seja corajoso para ter a humildade capaz de se debruçar diante dos ensinamentos de Deus e aprender da sabedoria de Deus para todo sempre. Aí teremos um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz. Este é o comício da política de Deus. A política para o homem e para o espírito do homem. Deus está presente.